Paz do Senhor. Hoje eu queria falar sobre promessas, mas não aquelas que você faz, mas aquelas que você está esperando. Muitas vezes prometi coisas para os meus filhos, não pude cumprir, e eles me chamaram de promessinha. Promessa, quando fazem para nós, nada mais é do que aquela esperança de nós alcançarmos aquilo que mais necessitamos. Por exemplo, o triste, ele espera a promessa da alegria. O doente espera a promessa da saúde. O pobre espera a promessa da riqueza. A promessa para quem não precisa não adianta nada. Riqueza para o rico, saúde para o saudável, alegria para o alegre. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje, mas seja qual for, Deus fez uma promessa na sua palavra e você pode esperar por ela. Porque Deus não é promessinha. Deus é fiel. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.